banda Kene. Pegando ônibus, em um dezembro minha vida chegas tu. A mina que tantas vezes tinha sonhado, como louco cada dia desejado. Fui até você, e sem pensar no que ia dar eu te chamei. Não precisou você dizer uma palavra, seus olhos me disseram que eu precisava. E nos olhávamos com tanto amor, louco pra te morder lentamente. E desde esse momento eu nunca te esqueci, é algo espiritual que nós dois temos. Por que tão sozinha, se você é tudo que minha alma necessita? Quero sentir o gosto da tua boquinha, pra ver se te vejo de novo, coisa linda. Nunca estará sozinha, mesmo que a terra se acabe, princesinha. Mesmo que o gelo desse mundo se derreta, eu não te deixo um minuto, senhorita. Por que tão sozinha? Como é que é? Banda Kene. Pegando ônibus, em um dezembro minha vida chegas tu. A mina que tantas vezes tinha sonhado, como louco cada dia desejado. Fui até você, e sem pensar no que ia dar eu te chamei. Não precisou você dizer uma palavra, seus olhos me disseram que eu precisava. E nos olhávamos com tanto amor, louco pra te morder lentamente. E desde esse momento eu nunca te esqueci, é algo espiritual que nós dois temos. Por que tão sozinha, se você é tudo que minha alma necessita? Quero sentir o gosto da tua boquinha, pra ver se te vejo de novo, coisa linda. Nunca estará sozinha, mesmo que a terra se acabe, princesinha. Mesmo que o gelo desse mundo se derreta, eu não te deixo um minuto, senhorita.